estado da saúde em Oliveira do Hospital tem sido aos altos e baixos. Tem sido aos altos e baixos. Tem tido alguns altos e tem tido alguns baixos. Não posso esquecer que já estivemos há uns anos atrás com 16 mil utentes, dos 22 mil utentes sem médico de família. Hoje serão menos de 5 mil aqueles que têm, que estão sem médicos de família. De facto, essa é a grande pecha, é a grande dificuldade da resposta nos cuidados de saúde primários, é a falta de médicos. Precisamos das extensões de saúde abertas para evitar que os doentes vão todos para o centro de saúde, ou seja, precisamos que a extensão de saúde de Lagar esteja aberta. Infelizmente está, conseguimos reabri-la em diálogo com a ARS, mas há outras extensões fechadas. Para abrirmos as extensões de saúde são precisos médicos. Hoje, por opção do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, houve uma reorganização dos serviços. Há aqui um aspecto importante, que é assegurar as respostas aos doentes emergentes e às situações agudas. Conseguimos aqui segurar a resposta em termos de assistência médica noturna na Fundação Aurélio Amaro Diniz. O pior que nos podia ter acontecido era termos perdido o atendimento médico noturno. Conseguimos segurá-lo, assegurar essa resposta à população na Fundação Aurélio Amaro Diniz. Tenho que lembrar um projeto fantástico que existe em Oliveira do Hospital, que é a Unidade Móvel de Saúde, uma parceria município de Oliveira do Hospital com a Fundação Aurélio Amaro Diniz. De facto, a equipa de saúde que em itinerância cobre são as freguesias de São João, Aldeia das 10 e Lourosa. Queremos expandir agora. O Sr. Presidente da Câmara, a professora Zé Carlos Alexandrino, já anunciou a expansão da ação da Unidade Móvel de Saúde aqui para a Zona Norte, para a Zona da Cordinha, para dar apoio a esta população. Temos a UCC, a Unidade de Cuidados da Comunidade, que de facto veio aqui aproximar os cuidados de saúde, especialmente para as populações que estão mais em casa, que estão mais periféricas, que precisam de cuidados de saúde, nomeadamente os acamados, etc, etc. Temos aqui outro ponto alto. Hoje temos uma consulta de especialidade, que é de uma utilidade imensa em face daquilo que nos aconteceu da catástrofe dos incêndios, que a equipa de saúde mental comunitária está qualificada. Ter em Oliveira do Hospital consulta de especialidade no domínio da psiquiatria, com psicólogos clínicos, com enfermeiros com especialidade, com uma assistente social, portanto com a especialização na área da saúde mental, de facto veio aqui qualificar os cuidados de saúde primária, numa parceria entre o Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, a ARS e o município de Oliveira do Hospital. Mas, no entanto, há a registar num passado muito recente o fecho do serviço de atendimento permanente, substituído pelas tais consultas de intersubstituição. Não preocupa o facto de, pelo menos durante o dia, não existir um verdadeiro serviço de urgências no concelho? Obviamente que preocupa. Essa opção foi uma opção tomada pelos responsáveis locais do Centro de Saúde. Não era essa a nossa perspectiva. O Sr. Presidente da Câmara tem-se batido sempre por haver no Centro de Saúde de Oliveira do Hospital um ponto de atendimento para doentes emergentes e doentes agudos, que era o SAP. Como disse, conseguiu-se segurar a assistência médica noturna, não no Centro de Saúde, mas na Fundação Aurélio Amaro Diniz. Na ótica de alguns, deveria estar no Centro de Saúde, mas a verdade é que não houve condições para continuar lá, e todos sabem porque é que não houve condições. É uma pecha. Nós, neste momento, temos a expectativa que, com a vinda destes três novos médicos, porque a informação que temos é que foram colocados agora em concurso três médicos para Oliveira do Hospital, portanto foram fechados três concursos para a colocação de três médicos em Oliveira do Hospital, agora portanto eles terão que assinar o contrato com a RS, terão que ser colocados no serviço, portanto, precisamos que estes procedimentos sejam rápidos, para que de facto ter 3 novos profissionais de saúde venha reforçar a qualidade da assistência médica à população, porque o objetivo essencial aqui do município é de facto termos aqui umas urgências capacitadas, com qualidade, para responder às necessidades da população. Todos estamos a trabalhar nesse sentido, quer junto do Sr. Ministro da Saúde, quer junto da ARS. É importante esta resposta. É importante que os oliveirenses saibam que este tema é um tema prioritário da ação do Presidente da Câmara, é um tema prioritário da ação da Câmara Municipal. E não desistem desta luta? Não podemos desistir, e a perspectiva é claramente esta: continuar a reforçar o quadro de médicos no concelho, estar atento às necessidades ao nível de pessoal de enfermagem e melhorar tudo o que sejam serviços de especialidade. Porque a saúde estará sempre na linha da frente, será a grande prioridade, tudo faremos para melhorar os cuidados de saúde em Oliveira do Hospital.